Eu não pude negar esse amor, embora muito tempo se passou. Deus preparou você pra mim. Não foi por acaso nosso encontro, é realidade, não é sonho. Nosso amor, eu sei, é dom de Deus. É tão lindo saber que o amor mudou nossas vidas. E mesmo nas provações, no nome de Jesus, em nós, sou grato.